Ok, sim. Então, o Tango Índia Bravo, o Mike Eco Delta deu passagem. O senhor vai prosseguir com o número 1 agora, da presente. Já está prosseguindo o número 1, está autorizado, decola direto, separado. Temos aeronave aproximação, mantenha a posição. Vai manter a posição, Tango Índia Bravo. O Mike Eco Delta vai cancelar da presente, confirme. Copiado. A gente está recebendo 5 por 5, ok? Tem autorizado o Tango Bravo decolar pela área da Mama? Aguarde. Oscar, Oscar Juliette, vai prosseguir para aqui fácil. O seu solo 50, Olivia direita, Oscar, Oscar Juliette. O Tango Índia Bravo confirmando, a última notificação agora foi feita para que horas? Confirme. 14h30. Confirme. 14 ou seria 16? É 16, desculpa. Gente, nós temos a informação aqui que às 16h30 seria a última que o senhor voou, a última no caso. O senhor realizou alguma outra além dessa? Ok, gente, eu vou. A gente vai checar aqui com a sala IS, porque nós estamos, na verdade, sim, essa última notificação. Vou checar aqui com a sala IS e já já retorno para agilizar, ok? O Tango Índia Bravo, me dê apenas um minuto, só quero checar com a sala IS e já já retorno. Voo 648, desce para 2 mil pés, ajuste 1013, livre LS. Reporte estabilizada. 3 mil, reportará estabilizado, combine 13, gol 1648. Ok, gente, Tango Índia Bravo, Tango Índia Bravo, por gentileza, retorne a parte 4. Foi verificado sim com a sala IS, realmente o senhor efetuou 11 notificações, porém as 11 já foram consumidas, ok? A última que nós temos é para 16h30, confirmado com a sala IS. Tango Índia Bravo, só confirmando, pelo nosso sistema aqui, nós estamos com 11 decolagens. Independente disso aí, a última que a gente tem aqui para 16h30 foi a que o senhor voou anteriormente, ok? Eu acho que não, pela minha conta aqui que eu fiz aqui, tá tudo anotado aqui, a décima seria dessa primeira, essa aqui, mas tudo bem. Não, tudo bem, mas sem, sem levar em consideração a quantidade, qual a hora proposta da última? A última seria 16h30, né? Não, a 16h30 que a gente tinha aqui foi aquela anterior que a gente até antecipou pro senhor aqui, que o senhor chamou, a gente no intuito de até antecipar, a gente antecipou, mas a gente chegou que aquela seria 16h30. Ok, ok, eu vou fazer a notificação. É só fazer um contato com a Salens lá. Eu já até informei pra ele lá da situação. Só fazer um contato lá com a Salens que ele já deve estar ciente. Ok, vou contar. Vou te contar pra avisar. Vai ser a gente aí que vai ser mais meia hora. Vai avisar que não tem telefone. Kiko Delta, Mike Kiko Delta, autorizado para seguir seu táxi, chame para ingresso na 107. Mike Eco Delta, pronto, confirme. Mike Eco Delta, torre. Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, só confirmando, a torre não recebeu a chamada. Que nós, o que o solo recebeu, mas a torre não recebeu não. Não, eu informo que as outras aeronaves, nenhuma, até agora não tem problema não. Voo no 648, estabilizado? Estabilizado, agora no 648. Complete final, torre 186. 186 também, agora no 648. Para 2.510 para treinamento. Obrigado. 648, boa tarde, continue a aproximação, reporte externo. Reporte externo, agora 648. Descida, unidade. Reporte externo. Siga. Externo, passar travado, gol no 648. O Mike Eco Delta está pronto para ingresso, confirma. Então, ok, ó, a gente vai fazer o seguinte, o solo aqui vai coordenar a sua decolagem com a torre, certo? Nós vamos coordenar a sua decolagem aqui com a torre. Agora só o seguinte, o senhor vai fazer o contato com o controle após a decolagem, caso não consiga contato com o controle, o senhor deverá retornar, ok? Aí já, no caso, se não tiver contato com o controle, é porque é complicado fazer o voo, mas se tiver o contato normal, aí a gente coordena aqui com a torre. Só que aí a gente tem que coordenar esse cruzamento aí do eixo de aproximação, tá? E só confirmando então, pode ingressar agora, que a linha e faz um contato com a torre para a gente checar se a torre vai receber, se é a devida posição. Bora só informando que as outras aeronaves, inclusive o Mike Eco Vento aí, a mesma aeronave, no caso que ela nessa posição aí chama praticamente todos os dias, ela consegue o contato normal. Mas quer com o Delta, agora sim, recebo, alto e claro, mantenha a posição. E após iremos autorizar essa decolagem. Atento aí ao Boeing da Gol que está prestes a pousar na 1-0. Quilo Romeu Oscar, controle, prossiga. Quilo Romeu Oscar, através de Vera Cruz, 1510-02 a bordo, na sua escuta. Com Delta, ventos de 1-2-0 graus, 1-0 nós, sem livre decolagem, da 1-7. Tensão possível de tirar turbulência do Boeing da Gol. Vera Cruz, internado para o Quilo Romeu Oscar. Reporta a parede, Quilo Romeu Oscar. Possibilidade de voar direto ao rotatório, Quilo Romeu Oscar? Autorizado, Quilo Romeu Oscar, direto ao rotatório. Rotatório, Quilo Romeu Oscar. Mono 648, prossiga Tax Alpha, última esquerda, India Gate 03. Alpha India, na última, 03, Mono 648. Eco Delta, decolou 02, controle 198. 198, Mike Eco Delta. Controle, Mike Eco Delta, boa tarde. Papapá, Mike Eco Delta, boa tarde, prossiga em condições visuais, corredor forte. Informe até que distância irá afastar o tempo de sobrevoo. Até 20 milhas, 30 minutos, Mike Eco Delta. Certo, informe para o regresso, Mike Eco Delta. Vai informar, Delta. Boa tarde, Olimpo 01, contato radar, desce para o nível 080 na Praia de Alagoinhas para a chegada Bonfim, altímetro 0092. Papapá, Mike, Eco Delta, falando a altitude que está mantendo. Viu, pass. Pede. Índia Novembro Alfa, forme para iniciar a descida e retorno a Salvador. Índia Novembro Alfa. Romeu, Índia Novembro Alfa, controle. Papapá, Mike, Eco Delta, forme tráfego 12 horas, 13 milhas. Inicialmente com evoluções no setor nordeste de Salvador a 2000, de 2000 a 2500 pés. Mike Eco Delta. Ok, ciente do tráfego, vamos atender o pés aqui no corredor forte. Controle Salvador, boa tarde. O primeiro 23, 27 milhas e meia de mare, estado ideal de descida, ciente da vida. Ataque Pioneiro 23, desça para o nível 050 na proa de mare para a chegada a mare, acione identificação. Identificou 4675, descendo para o 050 na proa de mare, ciente da chegada e aguardando a X-Ray da 10. Pioneiro 23, contato radar 57 milhas, sudoeste Salvador. Altímetro 0012, está sua vigilância, Pioneiro 23. Confirme, companheiro. 5 meia dúzia de milhas, a sudoeste de Salvador. Sua vigilância, altímetro 0012, Pioneiro 23. Ciente, companheiro. Controle Quilo Romeo Oscar, visual com campo. Ciente, Quilo Romeo Oscar, prossiga rotatória. Chame turno 8, decimal meia, para ingresso circuito bom pouso. 186, obrigado, boa tarde. Sou instalador, boa tarde, estou batendo o Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, chame final 17. Chama final 17, Quilo Romeo Oscar. Clareza 5, Mike Eco Delta. São 8 para puxa acionamento. Ano 648, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, reportará para o táxi. 4065 dado. Zero 01, desça para o nível 040. Afirma, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxe e acionamento reportará para o táxi. Autorizado, desvio, limpo 01. Romeu, Índia Novembro Alfa, controle de Salvador. Papá, Romeu, Índia Novembro Alfa, controle de Salvador. Mais curto, Índia Novembro Alfa. Forma o tráfego agora 12 horas, 3 milhas, o rumo nordeste, mantendo o litoral, helicóptero a 1000 pés, Índia Novembro Alfa. O Índia Novembro Alfa vai ficar a 2000 pés por enquanto. Direção Nacional do 7, que é o nome é livre pouso, vento é de 1 a 20 graus, 1 no 1 no nós, Quilo Romeo Oscar. Livre pouso, Quilo Romeo Oscar. 5, Mike Eco Delta. Eco 01, no controle 7. Aos 1, 2, flip à direita, parte 5, boa tarde. Paulo 4065 da Azul com POB 118, 4 horas e meia de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o TAC. Ribeirão Preto 430 118, autorizado para seguir o TAC via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, torre 18, decimal 12. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando pronto, 1862 por 4065 da Azul, grato. Meu pés, altímetro 1-0 na 2. Índia Juliette, aguarde autorização. Voa 396, boa tarde, contato radar, desça para o nível 060, autorizado chegada Mari, voa 396. Na Mari, desça 060, voa 396. Pereira 23, desça para 3.000 pés, altímetro 0012. Sem restrições de altitude, Pereira 23. Até 3.000, com 1.012 sem restrição, 23. Tony, o Índia November Alpha está mantendo 2.500 pés, solicita um regresso a Salvador e descida para 1.000 pés no corredor forte. Índia November Alpha, prossegue descida para 1.000 pés, programa ingresso corredor Interlagos, altímetro 1-0, 1-2. Autorizado, descida a 1.000 pés, corredor forte, posteriormente Interlagos para o regresso a Salvador. É, informação do tráfego que estava embaixo da gente? Já está superado já. Encontra-se afastado agora o tráfego 25 milhas em Salvador. Está ciente, grato. Tilimpo 01, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. No 065, no ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Azul, 4065 autorizado, linha em decolada 10, vento de 1-10 graus, 12 nós. Autorizado, linha em decolada, pista 10, Azul, 4065. Autorização, transfere informação fixa, passo 210 ao 1-60. 3192, contato radar, desça para o nível 070, autorizado chegada Mari, 3192. Nível 70, chegada Mari, 3192. Litro de Juliette, pronto para 4? Prontíssimo. A Ok, Cairo Lorenzo, meu pés da cola do pista 17, curva direita no corredor Axé, caixa prego, frequência do controle 119, decimal 8, código 0160. Tudo padrão, direita, no Axé, caixa prego, 0160, APT 198, é torre 2160 para acionamento de taxa. Estamos com 07 nada. Para prosseguir sinal, quando a torre coordenando com a mesma, o 01. Azul 4 3 1 mais 2, reduz o 250 nós, número 4 na aproximação. 2509, 3090. 1396, desce, mantém o nível 050. Desce 050, agora na 396. Para o táxi, você viu? Autorizado, somo ingresso 17. Mais de 2, desço para o nível 060. Autorizado, chame cabeceira 17 alinhado e pronto. Azul 4065, decolou 19, controle 1998. Azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, saída Baral, cruzado 1510. Boa tarde, Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, mantendo o perfil da Eulita Bridge. Azul 4065. Salve nível 360. Saída da Léo, Leda Bridge, azul 4065.